Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Entramos uma sessão de áudio-hipnose aqui na Radar, já sabem, de 8 em 8 dias. Primeira parte, apresentação e realização de Ricardo Mariano. Na segunda e última metade vamos ter o Ricardo Carvalho. Nestes 30 minutos iniciais vamos contar com música ambiente e muitos drones. Discos novos, começamos com Goodbye Van, uma edição em formato cassete, por um originário da Suíça, agora radicado em Brooklyn, chama-se Arnaud Yvan Sponard, alter ego Goodbye Yvan, edição de Lost Tape lindíssima, com algumas guitarras e eletrónica, a abrir a sessão de hoje do Entranse Fantasma. Boa noite, bem-vindos. Thank you.

Longa sequência de músicas a encaixarem-se na perfeição, primeiro Fantasme por Goodbye Ivan, depois a segunda edição pela Dano Valley Records de Franz Kirman, uma das metades do projeto Piano Interrupted. Ele é francês, radicado em Londres, tal como Goodbye Ivan utiliza guitarras e uma diversidade grande de instrumentos para músicas como You Watched As She Disappeared Into the Crowds, vem no último Meridians, logo a seguir mais uma deste disco, Good Morning Bright Star, e entramos no mundo encantado de Motion Sickness of Time Travel, mais uma edição em formato cassete por Rachel Evans. Ela é uma profícua compositora. O último disco chama-se Alpha Piskin. Ficámos com o tema título e vamos continuar com ele durante mais alguns minutos. Altura de fecharmos esta primeira meia hora e fazemo-lo com o brilhantíssimo The Infinite Sadness, mais uma produção de Kyle Bobby Dunn, canadiano de Montreal. Anda nisto há mais de uma década, é um magistral escultor de sons saídos de guitarras, um som minimalista, ambiente, com muitos drones dentro. De Infinite Sadness, tem por lá Rue de Guy Mathieu. Viramos agora para a meia hora do Ricardo Carvalho. Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. A segunda parte desta emissão de Em Transe a contar com Shivers, um supergrupo formado por Rutger Zuiderfeld, ou se preferirem Makin Fabric, ele que passou por cá na semana passada, mas para além de Zuiderfeld, conta ainda com Gareth Davis e Leo Fabric. Shivers surgem aqui então como uma espécie de homenagem ao filme de 1975 de John Carpenter. E, de facto, temos aqui uma atmosfera claramente aterrorizante e claustrofóbica. É uma edição da Miasma. Agora seguimos com o momento de improvisação entre o guitarrista Tom Carter e Pat Murano. A segunda parte desta emissão de Em Transe a contar com Shivers, um supergrupo constituído por Rutger Zuiderfeld, Gareth Davis e Leo Fabric, homenagem ao filme Shivers de John Carpenter. Ainda a parceria na área da improvisação entre Tom Carter, guitarrista do Sherrilyn Beats, e Pat Murano, da No Neck Blues Band, aqui responsável pelos sintetizadores. De referir que o título desta colaboração, For Internal Rivers, é retirado de uma passagem de Paraíso Perdido, do escritor John Milton. Ainda destaque para o projeto Thought Broadcast, autoria do norte-americano Ravi Binning, que recorre à maquinaria arcaica e a gravações de fita para obter a densidade quase saturante do seu som. E fechamos numa atmosfera mais respirável, através da etérea Juliana Barwick e o seu mais recente EP, que, a título de curiosidade, foi gravado com o apoio de uma marca de cerveja. Embora o único efeito desta parceria tenha a ver com o facto de alguns dos sons presentes no disco, sobretudo ruídos de fundo, terem sido gravados dentro da fábrica. Elementos sonoros que, apesar de tudo, não deixam de pertencer ao universo de Barwick e que não descaracterizam o seu trabalho. É o fim então desta emissão de hoje de Em Transe. Eu e o Ricardo Mariano voltamos na próxima semana, a partir da 1 da manhã, de terça, ou então em formato repeat, às 8 da manhã de domingo. Alinhamentos e podcasts a partir de radiotrans.blogspot.com. Podem também seguir-nos através de facebook.com/radiotrans ou ainda twitter.com/entrance. Boa noite então e até para a semana.